rua 15. Pipoca, feijão, tudo mais. Rapaz. Chupa, chupa, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba. Chupa, chupa, oba, oba, oba, oba, oererion. Domingo, rua 15, festa da quizumba lá na casa de mãe. Ouço uma laicara, ouço uma laicara, me dá cheiro de feijão e de pipoca no ar. Sem bater o pé no chão ao som da música. Ninguém insensível à pulsação da tua casa. Ouço o baixo vai oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba. Ouço o baixo vai oba, oba, oba, oba, oba. Festa da quizumba lá na casa de mãe. Mãe, ouço uma laicara, ouço uma laicara, me dá cheiro de feijão e de pipoca no ar. Ninguém sem bater o pé no chão ao som da música. Música. Ninguém insensível à pulsação da tua casa. Vai! Bye-bye.